chão, quero morada, quero verde, eu quero a flor. Quero paz, quero risada, carnaval, pra aliviar a dor. É a ginga do povo que bambeia, é mistura de raça, é cor. É a ginga do povo que bambeia, pra imitar a alma, é o amor. É a ginga do povo que bambeia, é mistura de raça, é cor. É a ginga do povo que bambeia, pra imitar a alma, é o amor. Quero verde, eu quero a flor. Quero paz, quero risada, carnaval, pra aliviar a dor. É a ginga do povo que bambeia, é mistura de raça, é bom. É a ginga do povo que bambeia, é a ginga do povo que bambeia, é mistura de raça, é bom. É a ginga do povo que bambeia. Eu vou amando minha vida, mata e arrastando minha chinela. Eu vou bater panela, eu vou bater panela. A felicidade me querendo e eu aqui querendo ela. Eu vou.